Desvio à direita, evita a formação 605. Reporta ao pé. Camarada. Cruzeiro 069, decolar 244, controle em 119, decimal 8, bom voo. 69, 8, azul, 469, grado, bom debate. Bom dia, autorizado a alinhar e manter pista 10. Salvador, bom dia, azul 4069, perícia da EL, passando no 1800 carros. Azul 4069, contato radar na decolagem, suba ao nível 360 na saída da EL, após letra direto bridge. Gente, 360, da EL após letra direto bridge, 4069. Gol 1705, 1978 a bordo, autonomia 0348, alterna com 5. Sim, 0348, confirme PLB, gentileza. Confirmo, senhor, 1978. 1078, táxi à direita, ponto espera torre 198, decimal 6, ajuste 1013, gol 1715, bom voo. Direita 186, 1013, gol 1705. Após desvio direto Duna, autorizada a final do procedimento LS X-Wing. Altimetro no 013, desça para 2000 pés. Ok, após desvio está autorizado, voa Duna, descendo para 2000 com o 013, o gol com o 603. Corrigindo, voo no 607, portão 10 autorizado, fecha o back, chama back. Mantém pistão no 0. Ali mantém pistão no 0, voo 715. Vai estacionamento. Autorizado, time táxi, voo no 897. Chama o táxi, 897. Presente, está voando o dono 607. Voo no 804, decolar 247, controle em 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, passa mais. Controle, voo no 804. Voo no 804, contato radar na decolagem, suba ao nível 390 na saída da EL, após lida direto que deve. 390 3960 da EL, após letra BDEV 1804. Total 9910, delta para 3, é o pés, altímetro 1013. Para 3000 ajustado total. Reduz a velocidade 210 mais. Para 210 total. Nós. Livre da colagem, boa noite. Sete ao tempo. No 5, decolador 50, controle em 119, decimal 8, bom voo. 198, bom dia, Sônia. Controle Salvador, bom dia, gol 9795. Gol no 7-5, contato radar na decolagem, subo ao nível 360 na saída, gol de transição fita. 360, gol e o fita. 4-5, alterna na galeão. Gol no 607, táxi autorizado via Juliette Alfa, no ponto de espera, chame a torre em 118, decimal 6, ajuste 1-0-3. Autorizado o Juliette Alfa, ponto espera 86-0-0-0. 9910, autorizando a sinal do procedimento LS-XUI, desça para 2.000 pés, altímetro 1-0-3, a porta estabilizada. Autorizado, LS-XUI, para 2.000, a porta estabilizada. Com 1897 para o táxi POB 150, autonomia 2 horas 5 minutos, alterna Campinas. Com 97 táxi à direita, ponto espera a torre 18.6, ajuste 1013, bom voo. Direita, ponto espera 18.6, obrigado, bom serviço, 97. 605, bom dia, já baixado travado? Afirmo. Sente livre, pouso pistão no zero, vento 1-0 graus, 09 nós, gol no 605. 110 com 9, autorizado o pouso na 10, gol 605. Salvador, 3554, pátio 3 para o push acionamento. Realizado, chame táxi, 5514. Papa Tango, pronto, cópia. 897, bom dia, ponto espera da 10. Boa noite, 97, bom dia. Mantenha o ponto de espera pistão 0, aguardando. Mantém. Olha, azul 4069, pistão 160. Azul 4069, conforme instruções do Centro Recife, está presente voo Abride e chama o mesmo nas frequências 125.1, alternando 133.25. PM, tipo Abride, chama Recife 1.1, alternando 3.25, Azul 4069. Bom, final, ali batendo a 0.87. Meu Papatango, bom dia, livre acionamento, chame táxi. Corre, 118.62. 118.6, boa. Torre Salvador, bom dia. Total 9910, está no localizador, ainda não avistou. Total 9910, bom dia. Continue a aproximação, informar em pistão no zero livre, o ajuste no zero no 3. 7, ajustado. Gol no 605, solo 55, libera a direita via Eco, chame solo 121.9, bom dia. Livra Eco, 219, bom dia, aumenta. Gol no 804, chama agora o Centro Recife, 125.1, alterna 133.2. Salvador, bom dia, agora 605, levou na Eco. 605, táxi autorizado até o portão 03. Táxi até o 03, 605. Salvador, está 35, não sai de informação, gol, nível 380, Brasília. De baixo travado, livre pouso total. 897, decolar 256, controle 199.8, bom voo. 98, obrigado. Salvador, está 35, não sai. 3597, pronto, cópia. Pronto, cópia. 280 Brasília, via 3 volume 7, decolando 0, curva à direita, subida gole, transição ao fito, controle 119.8, aciona 5015. Sim, autorizado Brasília, nível 380, via 3 volume 7, decolando 0, curva à direita na gole, transição ao fito, controle 198, transponder 5015. Correto, pronto, portão 5, portão 35 no 7. Então, olha lá, 3, tem que passar. Salvador, 555 no 4 para o táxi, 51 a bordo, 3 horas e 20, alterna Salvador. No 4, táxi autorizado, informe saída do PAT 3 para prosseguir o ajuste, permanece no 0 no 3. Informa na saída do PAT 3, PT 55 no 4. 7 ali, mantém pistão no 0. Ali mantém no 0, 607. 9910, solo 58, libera direita via Fox, chame solo em 121, decimal 9, bom dia. Pede passagem ao Boeing da Gol, ingressando via Juliette, após prossegue até quanto espera, bom voo, bom dia. Faz a boa, prossegue na Juliette, quanto espera o trem de Juliette. Fatal 9910, táxi autorizado até o portão 3, corrigindo até o pátio 3. Galeão 360. 380 pré-aprovado, copia? Copia. Yeah. 3153, Galeão, nível 380 aprovado, decolagem da 10, curva direita, subida da El até Leda. Após Leda, voa Bidev, intercepta até 9857, prossegue segundo plano de voo. Controle 119.8, aciona 5022. Ponto de espera próximo. Trip 55 no 4, ali mantém pista 1-0. Ali mantém 1-0, 55 no 4. Ele da El Leda. Leda voa Bidev, intercepta para novembro 857. Controle 119.8, transponder 5022. Ok, confirma transponder 5022. 22, chame para onde parece na mão. Ok, 5022, 353. Patango, vento 120 graus, meia dúzia nós, autorizado decolagem, pista 17. Sete contato radar na decolagem, do bom nível 3, reserva na série da El, após letra direto. Isso, 360, da El, após letra, boa, eu disse, 1607. IP 5514, vento 120 graus, meia dúzia nós, livre decolagem, pista 10. Livre decolagem, 5514. Patango, decolado 02, está presente autorizado curva esquerda, aguarde para o cruzamento do campo. Autorizado curva esquerda, aguardando para o cruzamento do Patango. Aquilo Zulu, bom dia para o senhor. Queimando o pátio? Autorizado a retaguarda desde cruzamento do campo, aguardando transferência de comunicações, Romeu Papatango. A retaguarda do trip, que decolou da 1-0, vai efetuar o cruzamento, vai passar aguardando para transferência de comunicações, Romeu Papatango. No 4, decolada 03, controle em 119, decimal 8, bom voo. 198, controle, obrigado, muito bom dia. De Salvador, muito bom dia, trip 55 no 4, passando a 1710. Trip 55 no 4, contato radar na decolagem, suba ao nível 190 na saída Puca. 190 na Puca, 55 no 4. Lima, aqueles luz vão voo. Zulu livre acionamento, chame táxi. Alô, Salvador, eu tô 3597 no portal 5, pushback e acionamento. Estão sem que autorizado o pushback, finalmente chama o táxi. Autorizado, reportar o táxi, 3597. O Romeu Papatão ingressa agora no corredor forte, transfere o controle em 119, decimal 8, bom voo. Corredor forte autorizado, 119,8 é o controle, Romeu Papatão, obrigado. Do Salvador, muito bom dia. Papatão, Romeu Papatão decolou, ingressando no corredor forte, mantendo meu pé. Mantendo meu pé, corredor forte, altímetro 104. Mantendo meu pé no forte, amador, para atenção, Romeu Papatão. 1897, chama agora o centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Estarei coordenando, reporte para ingresso na 1 no site quente. Salvador, 607, controle. Escuta, 607, contejou errado, pede desculpas ao controle. Sem problema. Mantenha ainda no meu pé, aguarda. Alô, Salvador, tá 3597, estamos com 146 a bordo, a autonomia de 3 horas e 30, alternando com 20 para escuta táxi. Táxi autorizado até o ponto de espera torre 18,6, ajuste em 1013, tá 3597, bom voo. Teste, livre esse táxi, ponto de espera 2,6. Chama agora o centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25, por 25, 1325, obrigado, bom dia, 307. Alfa Zulu, vento 1190 graus, meia nós, decolagem pista 3, uma pista úmida. Lima Kilo Zulu decolado aos 10, controle em 119, decimal 8, bom voo. 98, obrigado, tenha um bom dia, amigo. Controle, bom dia, o Lima Kilo Zulu decolou na 35, saída Momo, nosso escudo. Suba nível 100 na saída Momo, Lima, Kilo Zulu, após alvo direto, barreira. Positivo, uma centena, tá livre da restrição, vertical? Livre da restrição. Ok. Lima, Kilo Zulu. Bom, 605 para o Galeão. Ok, bom, 605. Pronto, cópia. Pronto. 605 Galeão 360 via corrigindo, 360 decola no zero, curva direita, subida da El até Lida, após Lida voa Bidev, intercepta P90 857, prossegue segunda rota do plano de voo. O controle 119.8 aciona 5003. Autorizado, com 360 Galeão, decola da 10 curva direita na saída da El até Lida. Após Leda, vou ao Pinelli, vai receptar a P9087. Após a conclusão. Controle 1, 9.8 e o transponente 003, com 605. Vai atingir para o estacionamento, com 605. Chamar o 605. Controle 35514, autoriza a proa de Aracaju. Aguarde.